já se pôs e a lida não convém. As ruas estão só e a vida também. Parti, mas não chora. Preferi andar sozinho. Parti a esta hora. Já mudei o caminho. Parti para os jovens que tocavam lá no Prenda. Quando um gola já era ritmo e o liceu uma lenda. Quando um teta era lando, mas também lágrimas. O Belo era do samba e a Catuta uma lástima. O Mateus era Pelé, mas também zangado. Como Beto Gurgel, Mamo Coelho e o Givago. O Cândido era nanás natural, por isso cantou beleza natural. Gente buscando em vão uma esperança em André Mingas. Um sorriso, uma voz, uma palavra amiga. Aprendi a sofrer em silêncio e a lutar. Quando vi que o mundo perdera o hábito de escutar. Permita que eu olhe para um céu maior que este, que eu sonho de norte a sul e este a oeste. Cananito Alexandre cantou Ângela sem ilusão. Valdemar Basto falou da Pandula para este chão. Este chão da Quilapanga, da Rebite e da Bungula. Esse chão que viu nas séries se orgulha da Cabetula. Esse chão que viu Gabriel Chema cantar a Zulula. Esse chão que traz as gingas no hino a Calandula. A trova revê os que não se calam. É a prova de que o José e o Moisés ainda cá falam. Parti na calma desta macemba bonita, das formas que ainda fazem da belita, belita. Parti para homenagear o proletário. Parti para as vozes que zungam diário. Até manhã, não chora, ouve essa música. Cada família é uma, cada mãe é única.